verdadeiro amigo é como um abrigo, tem partes na vitória. Esconderijo contra as tempestades, nos piores momentos não vão embora. Minha alma chora, pode tudo se transformar. E quem perdeu pode ganhar, se for pra sumariar, esticar o chiclete. Não, minha voz não vai calar. Palco é meu lugar, meu ganha-pão, desde sete. Aí moleque, me deram as costas, aí fecharam as portas. Proposta eu tenho fé, mas a fé sem obra é morta. Não rompe barreira, não abre os caminhos. As rosas não fale, só exala os espinhos. O mal que me causei, o gosto que não provei, o preço que paguei, gritos que silenciei. Os homens que acreditei, desacreditou. Do meu valor, do meu amor, não são merecedor. Não, eu não posso errar. As oportunidades são raras, tem que abraçar e honrar. A vida é o bem maior, mesmo com minha dignidade ferida. Sendo excluída, não me considero vencida. Vencida. Mesmo com a minha dignidade ferida, tô envolvida, aí comprometida até o fim. Até o fim, quem do meu lado não está, é contra mim. Apenas mais um pouco, a paz vai reinar. Apenas mais um pouco, a dor vai passar. Últimos dias serão desafiadores. Homens, mulheres, ambos e gatos, traidores. Apenas mais um pouco, a paz vai reinar. Apenas mais um pouco, a dor vai passar. Amantes do dinheiro, amantes do prazer, amantes de si mesmo, falsos do poder. Por ilusão, o mundão tá tudo dominado, errado. Passa como certo, o certo como errado. Passa batido, montão, despercebido, não. Vai pensando que tá bom, que eu tô buscando. Quer mamão, meu sangue não. Eu tenho escolha e o direito de escolher a música que eu quero dançar pra não sofrer. Não, meus pés tão calejados de sambar dobrado. Meu tempo é limitado, os campos tão minados. Cuidado, que cada fio do seu cabelo é contado. E cada passo observado, um dia vai ser lembrado. Ou tá com dia, dois amo não, que parceria tem jão. A luz, a escuridão. Apenas mais um pouco, a paz vai reinar. Apenas mais um pouco, a dor vai passar. Os últimos dias serão desafiadores. Homens, mulheres, ambos e gatos, traidores. Apenas mais um pouco, a paz vai reinar. Apenas mais um pouco, a dor vai passar. Amantes do dinheiro, amantes do prazer. Amantes de si mesmo, falsos do poder. Eita, maloqueiro. Minha alma chora ao ver a falta de honra, canalha que quer fechar nossas portas. Pois não vai arrancar a vitória, vamos ao encontro da glória. O preço é tirado de letra, tocas pesada em trincheira. Veio no vulto elemento surpresa, W de monstro frieza. A chance que é conquistada é com pano, a venda nos olhos. O desafio vai ter que ser quebrado, passando por cima do puro ódio. Grandes filas segue já em busca de uma forte luz. Os falsos no poder vão se curvar quando vir Jesus. A espada vai passar, cortando tudo. Os anjos vão dar rasantes, vão derrubar até os grandes muros. Minha alma chora ao ver que as crianças não tem nada a ver com isso. Que culpa que ele tem dos erros dos adultos? Não existe princípio. Não vou dar os passos maior que minhas pernas. Meu escudo tá levantado pra essa nova era. A paz vai vir depois da escuridão. Só mais um pouco, espere mais um pouco. CH, pura visão. Apenas mais um pouco, a paz vai reinar. Apenas mais um pouco, a dor vai passar. Os últimos dias serão desafiadores. Homens, mulheres, ambos e gatos, traidores. Apenas mais um pouco, a paz vai reinar. Apenas mais um pouco, a dor vai passar. Amantes do dinheiro, amantes do prazer. Amantes de si mesmo, falsos do poder.